verdade. Mais uma canetada da Luz. Por onde passei, deixei corações partidos. Não tente me entender, porque eu não faço sentido. Um pouco fora dali, nem bato bem da cabeça. Eu vou embora antes que eu te enlouqueça. Foi foda, gostoso, enquanto durou. Mas é que eu não nasci pra entender o danado do amor. Nem é por você, tenho medo das histórias que ouvi, que ele já causou. Bruno! Antes que seja tarde, vamos parar com isso. Eu quero liberdade e você quer compromisso. E a verdade pra mim vem antes de tudo. Sinceridade é o que eu mais prezo nesse mundo. Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro. Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro. Mas é que eu também gosto da minha liberdade. Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade. Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro. Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro. Mas é que eu também gosto da minha liberdade. Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade. Não é por maldade. Eu te amo e você também sabe. Bruno, por onde passei, deixei corações partidos. Não tente me entender, porque eu não faço sentido. Um pouco fora da lei, nem bato bem da cabeça. Eu vou embora antes que eu te enlouqueça. Foi foda, gostoso, enquanto durou. Mas eu não nasci pra entender o danado do amor. Nem é por você, tenho medo das histórias que ouvi, que ele já causou. Antes que seja tarde, vamos parar com isso. Eu quero liberdade e você quer compromisso. E a verdade pra mim vem antes de tudo. Sinceridade é o que eu mais prezo nesse mundo. Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro. Mas é que eu também gosto da minha liberdade. Eu sou, mas eu volto, não é por maldade. Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro. Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro. Mas é que eu também gosto da minha liberdade. Eu sou, mas eu volto, não. Gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro. Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro. Mas é que eu também gosto da minha liberdade. Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade. Mas é que eu também gosto da minha liberdade. Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade. Eu te amo e você também sabe. Por onde passei, deixei corações partidos. Não tente me entender, porque eu não faço sentido. Sorriso maroto! Ei. Ai, obrigado, Brunão. Obrigado, tamo junto. É nóis.